3520, solo 35, direita. Taxi Alfa, porta 2010. Cientizando, vai de Alfa, portal 2010, 3520. Confirmando Alfa Juliette, 04. Alfa Juliette, 04, 3520. Roger, 35344, descendo 2000 pés, Kenya Delma 097, direto do Dona. 5344, Libra ILS, reporte estabilizado. Reportará estabilizado, 5344. Cruz Onex Way, 15344, visual. 6, completo sinal, semi torre, 1895. 1895, um bom trabalho. Obrigado, igualmente. Salvador, um cordial bom dia. O trip 5344. 344, bom dia. Confirma ter embaixado lá. Sim, informará quando? De forma pista molhada. Sim, está em condição. O 5344. Baixou e travou, o 5344, visual. 344, autorizado pouso, pista no 0, vento 270 graus, 04 mais. Gente, das condições de pouso, o 5344. O 344 está livrando aqui à direita. Livra à direita, taxi Alfa, Juliette, portão 01, 35344, solo 59. Juliette Alfa, portão 01, 35344.